Da sua música preferida e concorre a muitos prêmios. Fique ligado e boa sorte! Oferecimento: aonde quer que vá, embarque com a Marco Polo. As 5 estrelas da Massa FM. A minha rádio é Massa. Massa FM. A minha rádio é Massa. Temos de volta daqui a pouquinho. Propaganda eleitoral gratuita aqui no microfone aberto. Bom dia pro Elton John. John, nosso querido José Augusto. Saúde. Ai, obrigada. Se afogou com o marimbondo. Obrigado, John, pela carona. Bom trabalho pros amigos aí da saúde. Ei, John. Ao som da 99.7. Pra você e todos os motoras aí, né? Daqui a pouquinho vamos falar, inclusive, também sobre a CNH, viu? Tá tramitando aí no Senado, enfim, uma proposta que pode alterar aí para aumentar, né, para 80 pontos o limite aí da CNH, caso de suspensão. Bom dia para ela, nossa Sula Miranda, alô? Sua. Bom dia, Cristiano. Oi. Bom dia, Karen, minha linda. Bom como dia, é que linda. Vai? Quer dizer que vai esquentar hoje? Vai pegar fogo. Então dá para tomar umas boas numa serva, né? Você tá com serva? Esse corpinho que eu tenho. Olha! A tua cerveja com água é bom também, né? Cerveja, beleza, com água. Desejando uma terça-feira com muito calor. Depois eu vou dar minha caminhada. Ô, Cristiana. Oi. Dá pra tocar um Zé Luciano, né? Uma música bem. Vou rodar pra legal. Você daqui a pouquinho. Beijo, minha querida. Beijo, minha linda. Abraço Cristiano. Tá bom. Olha, me chama de querida. Eu não sei, ela toma cerveja com água. Eu prefiro cerveja com carne já. Eu sou com mais. Carne. É um churrasquinho, mas né? Mas a Loici, ela é esperta, né? Tem que ir intercalando com a água pra não pegar. Ela vai se hidratando. Aí ela consegue fazer isso durante todo o dia. Assim mantém um ritmo longo. Exatamente. Vivendo e aprendendo, né? Querida Loi, bom dia pra você. Se beber, não dirija, ouvinte massa. Por favor. Vamos falar de Pix? Pix. Ai, que legal. Pix por aproximação vai começar a partir de fevereiro de 2025, de acordo com o Banco Central, 20 Massa. Com o novo modelo, o correntista poderá fazer a transferência instantânea sem sair do ambiente de compras online e ir para o aplicativo do banco. A funcionalidade exige a inclusão de novos tipos de instituições financeiras no Open Finance e estabelecer uma governança definitiva para o compartilhamento de dados entre elas. A previsão é de que os testes comecem no dia 14 de novembro, com o lançamento do serviço para a população em fevereiro do próximo ano. De acordo ainda com o Banco Central, o Pix de aproximação, por aproximação, deve começar ali pelo dia 28 de fevereiro, então, do próximo ano. As novas regras têm como objetivo diminuir etapas nos pagamentos online. No ano passado, para esse ano, tinha ficado estabelecido o Pix agendado, né? Pix programado. Programado. Pix programado. E não saiu. Era pra sair em outubro, na verdade, eu acho, né? Acho que foi adiado pra outubro. Não pra sei outubro. Se ah, é, tá pra sair. Ainda. Tá pra sair, mas verdade. Tá uma vergonha esse negócio de Pix, né? Tá. Acho que desde a última sexta-feira tem um aplicativo, eu não vou... Não, a gente tá ficando na mão. Não vou falar, né, o... Não vou falar, né? Não precisa falar. Não precisa, né? Não. É, mas deu umas três vezes que tentei fazer e deu na trave. Eu também. Eu também fiquei bastante na mão. Todo mundo tá passando por isso, né? E daí, se dá um bug uma hora dessa, gente, se lascamos, né? Pouca gente hoje tem o dinheiro vivo, né? Dinheiro físico. Todo mundo tá ali, né? No online, no cartão, no Pix, né? Exatamente. A gente fica refém, né? Exatamente. Enfim. Vamos lá. Olha, tá rodando em Brasília. Projeto aumenta para 80 pontos na CNH. É o limite para suspender aí o motorista profissional. Desde abril de 2022, a regra de pontuação da CNH mudou. Antes de abril de 2022, os motora que somavam mais de 20 pontos de infrações poderiam ter o documento perdido. Mas desde as mudanças do Código Brasileiro de Trânsito, os motoras tiveram o benefício de poderem ter até 40 pontos na CNH. Na verdade, a regra estabelece diferentes limites de pontuação, que podem variar de 20, 30 e 40 pontos. Contudo, a novidade muito interessante que está em discussão na Câmara dos Deputados poderá elevar os atuais 40 pontos aí da perda da CNH para incríveis 80 pontos. Ponto para os homens. Arrombo, hein? Aguardamos então, hein? É bom também, né? Que o pessoal pega uma fatia boa disso aí, né? Pega uma fatia boa, né? Uhum. Tudo é exame, tudo é não sei o quê. Inclusive, tá tramitando também, não sei se já foi pra discussão ou não, pra qualquer CNH, não só os motoras de caminhão, enfim, a E e a D, que qualquer um tem que fazer o teste toxicológico. Toxicológico. Pra renovar. Ai, é a verdade. Carteira. Mas acho... não para um, né? Não sobra um na cidade. Meu Deus. É, não, mas o bicho vai pegar, viu, Corbeta? Falando em exame toxicológico, ouvinte massa, e também não tendo muito a ver com isso, mas enfim, o Brasil está no top 5 de países que mais bebem cerveja no mundo. Aê, Brasil! Aê, Louie. Estamos em quinto, graças a Louie. Tamo junto, Louie, é nóis. O Brasil é um dos países que mais bebem cervejas no mundo, sim. É o que indica o relatório global de consumo de cerveja. É, o estudo revelou que o país consome cerca de 69,3 litros de cerveja por habitante. O Brasil fica atrás apenas da China. Nossa, da China! A China toma mais cerveja que o brasileiro? Que o Brasil. É que lá tem mais habitante, né? Eu acho que é por isso. E também dos Estados Unidos. Interessante, né? É, mas a gente tá em quinto? A gente tá em quinto. Isso é culpa dos crentes. Não, não bebe. Os crentes não bebem? Bem por isso, senão eu estava em primeiro. Não fala assim. Gente. Piadinha boa pra começar o dia. Piadinha boa. Senão eu estava em primeiro. Vai ser demitido. Uhum. Não, o que, que é isso? Não, vamos lá. Ai, 6h49 aqui na Massa FM. Bom dia, ótima terça. Estamos na véspera da quarta do Love com Raça Negra e Alexandre Pires. Quando te encontrei? Bom dia. Viva a moda, Raça Negra! FM, a minha rádio é massa, Raça Negra com Alexandre Pires. Quando te encontrei, Alexandre Pires do SPC. Sozinho bom, né? Uma vez eu encontrei o Alexandre. Jura? Ele falou, prazer, Alexandre do SPC. Falei, pô, vocês costumavam cobrar ligando, agora estão vindo pessoalmente me cobrar, pô. Turma do SPC aí. Ele falou, não, só pra contrariar. Eu falei, ok. Ó, agora sim. Abração pro Ricardo. O Ricardo também indignado aqui com a situação do Brasil. Na quinta colocação, viu, Ricardo? Que vergonha, pô, tamo em quinto. Ô, Ricardão, nem fale. O John também já aí. mandou aí a sua contribuição. Com a sua contribuição. A mesma piadinha que o Cris fez aqui no ar. Mandou. O John mandou na hora. Ô, Ricardo, falando nisso, deixa eu mandar um recado assim, diretamente, direto e reto, tá? Tem uma chave sua aqui na emissora já fazem alguns meses, viu? Vai vir o Natal e a chave tá aqui, ó. Chave. Tô vendo ela daqui. Essa aqui? Essa daí, é do Ricardo. Do Ricardo? Será que é ele? É para ser entregue ao Ricardo. O que ele faz com toda essa chave aqui? Essa chave aqui... Haja cofre, hein, tá, Ricardo? Louco, essa chave é da casa de entrada. Esse aqui é do diário. Ah, Zé da Manga. Essa aqui é a chave do diário. Ah. Que querido diário, hoje foi um dia triste. Ai, meu Deus. Que legal, tá aqui. Passa na massa, então, tá, Ricardo? Por favor, Ricardo. Faz tempo que tem essa chave aqui mesmo. Muito tempo, fazem alguns meses mesmo. Vai fazer aniversário aqui. Ah, que beleza. Ele vai cagar na cabeça cedo aqui, Ricardo. Ô, louco. Locutor cobrando ao vivo aqui, pô. Muito bem, microfone aberto para Sicredi, Unesc, Água Azul, Fossos Artesianos, Autopeças Três Amigos e Eletrosol Capinzal. Tá chegando no próximo bloco aí, é a propaganda eleitoral gratuita. Na volta tem previsão do tempo e também nossos convidados do Sicredi ao vivo com a gente aqui nos estúdios da 99.7. Continua participando, hoje rola promoção Mão na Massa com Ouro Luz e também tem vale compras da Megazan Moda Esportes. Bom dia Capinzal, bom dia região. Bom dia Clara, bom dia Cris, eu cheguei agora. Chegou no colégio, tô cansada. Oh, meu Deus. Cheguei agora, tô escutando vocês. Valeu, tamo junto, viu? Obrigado. Beijoca, Rosimeire. Já tem Jorge Matheus por aqui também, bom dia. Daqui a pouco, na Massa FM. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Curtir balada já tem seu parceiro. É só música massa. Massa FM. Anota aí, ouvinte massa. Maçã bem durinha. Um cacho de bananas madurinhas. Uma melancia bem docinha. Ah, e aquele buquê de alface bem verdinho. Ah, que delícia! Ah, Zé da Manga! Tudo isso e muito mais você encontra no Sacolão Trevo. E aqui na programação da Massa FM, toda semana tem vale compras pra você fazer a feira. E para participar, manda seu áudio no WhatsApp 3555-1618 com o nome completo e a frase. Fazer a feira no Sacolão Trevo é massa! Tô na massa! Se preferir, pode se cadastrar no link exclusivo desta mega promoção que você encontra nas redes sociais. Promoção Fazendo a Feira. Oferecimento Sacolão Trevo. Qualidade, variedade e preço bom. No acesso à Cidade Alta em Capinzal. WhatsApp 49 99946 2573. E para entregas na sua casa, chama no Whats Delivery 49 99942 6973. A minha rádio é massa. Massa FM. Ouromar de Madeiras. Madeiras de pinos, eucalipto vermelho, pinheiros e também portas e janelas de madeira do norte sob encomenda. Trabalhando também com parede, forro e assoalho de Angelim e Itaúba. Pagamento à vista e no Pix tem desconto especial. É só dizer que ouviu na Massa FM. São muitos itens à sua escolha. Tudo em madeiramento. Da fundação aos ajustes finais. Chama no 99804-1516 ou visite no acesso à Cidade Alta em Capinzal. Agora suas compras valem muito mais com a campanha Show de Prêmios, Fidelidade Premiada. Para participar é fácil. A cada R$ 45,00 em compras de produtos de perfumaria e higiene beleza, pontue no cartão Fidelidade e ganhe um número da sorte. Venha para as farmácias Brasil Poupa Lá, compre, pontue e concorra. E que a sorte esteja ao seu lado. Massa FM. E aí, terminou o ensino médio, mas está na dúvida sobre o futuro? A Unesc tem mais de 40 cursos com inscrições abertas online ou presencial. Estude na melhor universidade do oeste de Santa Catarina. Garanta sua vaga. A 99.7 está no rádio, no aplicativo de celular, na internet e nas redes sociais. E a sua empresa merece fazer parte deste mundo da rede de rádios que mais cresce no Brasil. Chama o time da Massa Capinzal para criar aquele conteúdo todo especial com a identidade da sua marca. Telefone 3555-1618 e WhatsApp 499-9182-7145. Vem ser massa! A minha rádio é massa! O melhor investimento para a sua propriedade e uma maior economia é com a Arcisan Artefatos de Cimento. Barracões pré-moldados, oferecendo o engenheiro à disposição do projeto. Tubos, lajes pré-moldadas, blocos, coxos e bebedouros para gado, palanque e muito mais. Com a agilidade e qualidade que você merece. Faça uma visita ou então entre em contato pelo 49 998 24 40 77. Arcisan, há 22 anos levando produtos de qualidade para a sua obra. Artefatos de Cimento é com a Arcisan. Em busca de qualidade e variedade em autopeças, a Autopeças Três Amigos é a escolha certa para você. Excelência garantida em disco de freios, para-choques, faróis, borrachas de porta, amortecedores, capas de carro e banco e muito mais. Faça uma visita e confira os serviços completos. Autopeças Três Amigos, 27 anos de excelência automotiva, na Rua Luiz Dorini, em Capinzal. Telefone 3555-1056 ou 3555-1015. A minha rádio é massa! Água Azul Poços Artesianos oferece serviços especializados em perfuração, instalação e manutenção de poços com até 1.000 metros. Com mais de 20 anos no mercado, a Água Azul Poços Artesianos oferece toda a estrutura necessária para um serviço de confiança e qualidade, além de assistência técnica 24 horas. Água Azul Poços Artesianos. Ligue 0800-709-3839. A Massa FM informa. Começa agora o programa do horário eleitoral gratuito. A Massa FM informa. Começa agora o programa do horário eleitoral gratuito. A Massa FM informa. Começa agora o programa do horário eleitoral gratuito. Olá, capinzalense! Nós somos um povo que temos na nossa origem várias representações que são expressas na música, na escultura, na gastronomia, na dança, na religião, na vestimenta, no teatro, na literatura, na linguagem e em várias manifestações culturais. Todas essas expressões se caracterizam na cultura de uma nação. Por isso, somos um país rico culturalmente. Essa riqueza cultural também se encontra em Capinzal. Atualmente, convivemos com costumes e diferentes manifestações culturais de outros países que formam a grande diversidade cultural local. Noemi Camille, que ações para o setor da cultura estão contempladas no Plano 22? Capinzal não pode parar? Nos últimos anos, Capinzal despontou no cenário cultural regional com muito trabalho e competência. Em nossa administração, nos últimos 4 anos, o Departamento de Cultura avançou grandemente. Vejam, são oferecidas 23 oficinas e atendidos 1.034 participantes. Nós salientamos que as oficinas são gratuitas e os alunos são atendidos no centro, nas comunidades de Alto Alegre, Barro Preto, Vidal Ramos e nos loteamentos Nova Capinzal, loteamento Parisoto e a sede da ABB Comunidade, tendo as seguintes oficinas: balé, técnica vocal, flauta doce, teclado, acordeon, viola, violão, violino, fanfarra, banda municipal, pelotão de bandeiras, teatro, teatro infantil, coral adulto, dança gaúcha, dança italiana e ritmos, bateria, arte urbana, que realiza a pintura das guaritas, língua portuguesa para os imigrantes, artesanato como crochê e bordado, pintura em tela, pintura em tecido e outras. Além disso, o Departamento de Cultura do nosso município desenvolve o carnaval infantil, a programação e decoração de Páscoa, Festival da Canção, o FEINC, já na quinta edição, o mês Farroupilha, a programação da Independência do Brasil, Festival Municipal de Teatro na Semana da Criança, espetáculo de balé, decoração de urna de Natal e programação cultural com participação das oficinas da Escola Municipal de Música. Na nossa gestão, estaremos apoiando todas essas ações, ainda ampliando essas oficinas em mais comunidades do interior e loteamentos, ofertando as oficinas que a comunidade escolher, atendendo assim crianças, jovens e adultos. Vamos fortalecer as atividades da Escola Municipal de Música, Fanfarra, Banda Municipal e Corais Municipais, viabilizando a participação desses grupos em festivais e competições que levem o bom nome do nosso município além fronteiras. Toda comunidade tem sua história. Na nossa nova gestão, iremos implantar um projeto de mapeamento dos atrativos culturais das comunidades rurais, resgatando a história de seus colonizadores. Nós vamos reformar e ampliar o Centro Educacional Prefeito Celso Farina, cujo projeto está pronto e se encontra protocolado na Casa Civil em Florianópolis, sob o número 12.753/23. Nós já temos a garantia do governador Jorginho Melo no repasse do valor para subsidiar essa obra. E aí ficará a parte inferior do Centro Educacional Prefeito Celso Farina, destinada exclusivamente para as atividades do Departamento de Cultura. No próximo mês, a Secretaria da Educação já terá disponibilizado o espaço onde funcionava a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, para suas novas instalações. Dê a oportunidade para que Noêmia e Camille continuem trabalhando com dedicação, competência, experiência e responsabilidade para Capinzal desenvolver muito mais. Vote 22. Capinzal não pode parar. Olá, capinzalense. Aqui é o prefeito Nilvo Durini. Estou aqui dizendo que o meu apoio incondicional a Noemi e a Camille. Vote 22. Capinzal não pode parar. Venha conosco. A cultura não pode parar. Agora é 22. É 22. Capinzal pode mais. Olá, Capinzal. Hoje nosso programa é dedicado à educação. E o nosso candidato a prefeito está chegando por aqui. Oi, Renato! Olá, capinzalenses. A educação fez a diferença na minha vida. Me recordo com carinho da minha primeira professora Helena. Acredito que a educação pode mudar as nossas vidas e tornar sonhos possíveis. Eu e o alemão queremos administrar Capinzal para ampliar projetos na educação, melhorar as estruturas físicas das escolas e investir na qualificação dos nossos profissionais da educação. É isso aí, Renato. E ouvindo nossa população, estabelecemos algumas propostas. Vamos ampliar o espaço da Escola do Novo Horizonte e construir uma quadra esportiva coberta. Vamos reestruturar espaços para ampliar a oferta da educação integral, para que os seus filhos permaneçam o dia todo na escola, com atividades diversificadas, fortalecendo a aprendizagem. Vamos ampliar a creche Pinguinho de Gente, com a construção de um segundo bloco para acolher os alunos da extensão, que hoje são atendidos em espaço alugado. Sabendo dos desafios e dificuldades das escolas, vamos implantar redes de apoio pedagógico para auxiliar a gestão e coordenação, buscando fortalecer a questão pedagógica da rede municipal. Vamos desvincular a pasta de esportes da Secretaria da Educação e Cultura e Esportes, para que o esporte possa ter sua própria estrutura e orçamento. Capinzal pode mais! Nos próximos programas, vamos dar sequência nas propostas da educação. Eleitor, você tem o poder de decidir. Vote pela mudança. Vote 13. Renato e Alemão. Capinzal pode mais. É 13. Capinzal pode mais. Com Renato e Alemão. No dia 6 de outubro, vote 13. Para prefeito Renato e Alemão. Chegou a hora de lutar por nossa gente. Essa gestão você vai ver é diferente. A voz do povo fazendo a transformação. A nossa força com Renato e Alemão. Por mais saúde e assistência social. Agricultura, infraestrutura e Capinzal. A educação temos que valorizar. Vote 13! Capinzal pode mais! Está começando o meu, o seu, o nosso programa. É o 55 no ar. Sejam bem-vindos. Hoje, Aguinaldo e Thiago abordarão sobre o atendimento nas creches e inovação. Capinzalenses, as creches são fundamentais para o desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida. Uma fase em que as crianças estão em pleno crescimento e as aprendizagens ocorrem de forma intensa e significativa. Elas devem oferecer um espaço seguro e acolhedor, onde as crianças têm acesso a cuidados essenciais, como alimentação balanceada, higiene e atividades que estimulem seu desenvolvimento. Agora, a nossa grande preocupação é de que esse serviço seja oferecido a todas as crianças, sem distinção. Queremos permitir que pais e responsáveis trabalhem tranquilos, sabendo que seus filhos estão em um ambiente protegido e educativo. Esse é o nosso compromisso, ampliar a oferta de vagas, inclusive em tempo integral, e que essas vagas sejam disponibilizadas nos locais mais próximos das residências das pessoas, facilitando a vida das famílias. A educação pública inovadora tem um papel fundamental na trajetória das nossas crianças e jovens. Quando falamos em inovação na educação, muitas vezes pensamos apenas em tecnologia, mas educação inovadora vai muito além disso. Trata-se de repensar métodos de ensino, integrar novas ferramentas, valorizar a diversidade e promover um ambiente de aprendizagem que estimule a curiosidade, a criatividade e o pensamento crítico. É sobre preparar os alunos para a vida. Na prática, isso significa trazer para as nossas escolas projetos interdisciplinares, oficinas práticas, laboratórios criativos e o uso inteligente das tecnologias. Em Capinzal, temos um grupo de professores comprometidos, mas que precisam ser ouvidos na construção de um processo de formação continuada que atenda às suas verdadeiras necessidades. Afinal, quem está dentro da sala de aula são eles. É isso mesmo, Thiago. E para que isso aconteça, algo diferente precisa ser feito. Não dá para apostar nas mesmas ideias e esperar resultados diferentes. Capinzalenses, vamos juntos fazer essa mudança. Vote 55, Capinzal merece mais. E a Caravana 55 estará no loteamento Colina no dia de hoje e também nos arredores. Tchau, pessoal. Vote 55! Você ouviu o programa do horário eleitoral gratuito. Retornamos agora com a nossa programação normal. Te encontrar de novo, massa é poder lembrar das histórias e sonhos da primeira vez que eu te ouvi. Massa é sentir alegria, massa é o que me faz feliz. Mais um ano de paz, um ano massa é o que eu sempre quis. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Massa FM 711. Como vai o tempo e a temperatura? 23 graus em Capinzal, condição do tempo para a farmácia Escola Brasil Popular, na 15 em Capinzal. Telefone 3555-4238. Ourumar de Madeiras. Bom dia, meu amigo Pazeto. Abraço, Roque. Fone 99804-1516. E Arcisã Indústria de Artefatos de Cimento. Contato 998244077. 23 graus em Capinzal, com isso no tempo se mantém a mesma de ontem. Devemos ter um dia de sol e muito calor aqui na região meio-oeste. Máximas hoje chegando à casa dos 34 graus. Condição do tempo que se mantém, pelo menos assim, até a próxima sexta-feira, onde entre noite de sexta e madrugada de sábado, devemos ter condição de chuva aqui para a nossa região. Condição do tempo para Artesã, Ourumar de Madeiras e Farmácia Escola Brasil Poupa Lá. A minha rádio é massa. Bom dia pra você. É massa. Menina,

cidade ainda tá trancada e só eu tenho a chave daquele lugar. Prefiro acreditar que você tá em casa e tudo continua sem ninguém tocar. Que a sua intimidade ainda tá trancada e só eu tenho a chave daquele lugar. Cefine, minha rádio, massa, Thiago Samuel com Gustavo Mioto, Xavier, agora 7h18 aqui no microfone aberto. Bom dia pra você. Tá levando a massa FM de carona aí nos 99.7, aperta o cinto, Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia incrível. Para conversar com nossos convidados, amigos, parceiros e patrocinadores deste humilde programa radiofônico, Sicredi Corbeta. Que luxo, né? A gente adora receber os patrocinadores do microfone aberto, inclusive para falar sobre oportunidades, coisas boas, facilidades. E fingir que trabalhamos, né? Quando eles estão aqui, a gente, né, finge que trabalha. Quer dizer que tudo funciona redondinho. Exatamente. Que temos uma grande audiência. Ah, mentira, né, Cris? Para com isso. Bora dar um bom dia e as boas-vindas. Hoje estamos recebendo pela primeira vez a coordenadora administradora financeira, Aline de Souza, da agência aqui de Capinzal. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Karen. Bom dia. Bom dia, Karen. Bom dia, ouvintes da Rádio Massa. Que delícia. Que bom recebê-la. É, estamos juntamente aqui com o Oberdan também, do ladinho, o Oberdan Simonetti, que é o gerente da unidade de Capinzal. Hoje com um tema muito importante. Hoje a gente vai falar sobre crédito consignado. O que seria esse crédito, Aline? Conta pra gente. Bom, Karen, o crédito consignado, ele é um empréstimo para aposentado, né? Pensionista do INSS, para funcionário de empresa privada e para o servidor público também. Ele tem condições diferenciadas e parcelas descontadas direto na folha de pagamento da pessoa. Então, ele é uma forma de te ajudar a se planejar de uma forma bem simplificada, né? Então, essa é a intenção do crédito consignado. Quando você pretende pegar um crédito, você já tem que ter aquela orientação de que do quanto que você pode comprometer do teu salário também para poder fazer os seus investimentos, pagar as suas contas, né? Esse crédito, ele consegue limitar e entender exatamente quanto que você pode comprometer do seu salário, né? Isso mesmo, se tornando mais seguro para a pessoa também, né? Então, a intenção é justamente essa, para a pessoa não comprometer muito da sua renda também, né? Pensando na segurança financeira da pessoa, né? Muito bacana. Quem que pode e quem pode utilizar, assim como já comentou a Aline, aposentados, servidores, enfim, e para que serve esse crédito? Olha, para muitas coisas, Karen. Ele é uma solução financeira, então, para quem está planejando, por exemplo, uma viagem, uma reforma, quem está precisando também de uma forcinha para equilibrar as contas, né? Porque como não tem necessidade de comprovar a utilização, né? Ele se torna bem mais versátil, podendo ser utilizado até para cumprir mais de um objetivo, né? Então, para mais de uma coisa, e ainda deixar a vida financeira mais saudável, né? Então, às vezes, quer equilibrar um pouquinho as contas do mês aí. Para dar também aquele respiro, né? Isso mesmo. Às vezes acontece, né? Em algum mês aí, né? Principalmente, às vezes, final de ano também, ou em alguma data específica para a pessoa, né? Então, ele é bem versátil. Que bacana, eu imaginava que fosse para algumas áreas específicas, né? Vou fazer uma construção, para a área da saúde, não, ele é bem amplo. Isso mesmo, totalmente amplo. Bacana. Aline, os benefícios, além destes que você coloca, de se ter este crédito consignado junto ao Sicredi? Bom, tem muitos benefícios, né? A gente já mencionou a facilidade, a segurança financeira também, porque não é necessário garantias para quem solicita o crédito consignado, né? Então, as taxas deles são mais justas, né? A gente tem taxas entre as mais competitivas e atrativas do mercado. Então, além disso, a gente tem a possibilidade de refinanciamento também, né? Quem já tem um consignado com a gente pode refinanciar com mais tempo para pagar, né? E a possibilidade de liberar um novo valor também. Isso sem contar a comodidade, porque as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento, né? Então, quando a pessoa vai pagando diversas parcelas, ela pode liberar um novo valor, porque a gente tem ali que a gente chama da margem, né, do consignado. Então, sim, conforme vai pagando, vai liberando, às vezes, um pouquinho mais de margem, ela pode pegar, liberar um novo valor, né? E é muito cômodo, né? A pessoa já recebe o valor líquido da sua folha de pagamento, né? Então, é realmente muito cômodo. E existe um limite de parcelamento desse crédito, independente do valor? Como que funciona, Aline? De acordo com o valor, a linha do crédito crédito consignado, a gente consegue estender o prazo, né, Oberdan, até 84 meses, né? Uhum. Então, você pode fazer de 1 até 84, né? Então, é bem cômodo nesse sentido também, né? Porque você pode comprometer um pouquinho da margem mensal do salário. Então, isso que é legal, né? Bah, eu posso comprometer X por mês, então ela pode estender o prazo do crédito nesse sentido para que fique a margem de acordo com o que ela pode comprometer com por mês do seu salário, exatamente, mesmo, né? Porque ela precisa do restante do salário para a sua subsistência mensal, né? Bacana, muito legal. E sobre taxa de juros de um crédito consignado, como que funciona, Aline? A taxa de juros, ela é de acordo com o valor, o prazo e também de acordo com o cadastro do associado, né? Então, se a pessoa tem interesse em ter o consignado, pode entrar em contato conosco lá na agência, né? A gente simula, né? Porque conforme o valor, conforme o prazo, né? Isso altera tudo, é único, isso, né? Isso, aham, muda, né? Ela tem uma janela ali, né? Mas aí a gente trabalha dentro dessa janela com cada cadastro daí. Bacana. Vamos falar um pouquinho com o Oberdan agora? Oberdan, seja novamente muito bem-vindo. Já é sócio da Massa FM, né? Bom dia, Karen. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Massa FM, né? Sempre é um prazer estar aqui novamente, muito bom, né, Karen? Receber. Muito bacana mesmo. Vamos falar um pouquinho agora sobre os diferenciais, Oberdan. Conta pra gente o porquê o ouvinte da Massa FM e o cliente pode ficar tranquilo ao contratar um serviço de crédito consignado junto com o Sicredi. Claro, cara. Então, olha só, hoje também trazendo novidades aqui, né? Nos meses agora de setembro e outubro, a gente está com uma promoção onde temos taxas diferenciadas para o crédito consignado. Olha! Então, isso é muito bacana também. Então, todo o associado, o futuro associado que quiser ter mais informações, saber como funciona, como a Aline estava comentando, muito importante passar nas agências de Capinzal ou de Ouro, né, que tem toda a equipe lá também para estar respondendo todas essas questões, né. Mas quando a gente fala no diferencial além da taxa, né, eu acho que é a possibilidade também dos associados ou futuros associados trazerem também, fazerem a portabilidade do consignado, né, de outra instituição para o Sicredi. Interessante. E aí, aonde que tem um diferencial, né, vai trazer com uma taxa diferenciada, menor, né, onde vai reduzir sua parcela, muitas vezes pode ser que libera um pouco mais de margem se ele necessita tomar mais um valor, então esse é um dos grandes diferenciais. Além, claro, de todo o nosso atendimento, né, de toda a nossa estrutura, né, para dar o apoio e o suporte aos associados. Essa portabilidade, ela é bastante comum, né, as pessoas começam tendo serviço com uma outra instituição financeira, mas percebem os benefícios que, de repente, podem encontrar junto com o Sicredi. Como o Oberdan colocou, seja no atendimento, tem ainda a campanha rolando também de prêmios, né? Com certeza, Karen, depois vamos falar mais um pouquinho sobre ela reta também, final, com certeza. Então, acho que hoje traz muito isso, né? O quanto, né, a cooperativa de crédito, né, o Sicredi tem conseguido, né, prestar um bom atendimento ao associado. E isso faz muita diferença, né? Quando a gente fala de poder chegar lá, tomar um café, conversar, explicar realmente como funciona, né, um crédito consignado. Porque a gente não vem aqui somente para querer oferecer um crédito para um aposentado, para endividar ele muito mais. É mais para trazer uma solução para ele. É solução. Que muitas vezes, conseguindo reduzir uma parcela, uma taxa, no seu orçamento vai ficar muito melhor, né? Então, nossa, acho que essa é a intenção nossa, né? Muito bacana, muito legal mesmo, Oberdan. Falando aí sobre crédito consignado do Sicredi, quem tiver mais dúvidas, de repente quiser fazer essa contratação desse serviço, ou mesmo orientar alguém que esteja precisando, que ainda não é cliente, como que deve fazer, como proceder junto com vocês, claro, Oberdan? Cara, então, é como eu falei antes, acho que é muito importante as pessoas virem, né, a agência, nos ligarem, enfim, através do WhatsApp corporativo, né, nos chamarem para a gente fazer as simulações, passar como ficaria toda, né, para quem não é associado ainda, né, a necessidade de abrir a conta, então a documentação também a gente estaria passando, orientando, mas quem tiver interesse, né, ou ficou com dúvidas, a gente sempre orienta, passa na agência, né, na agência de Capinzal ou de Ouro, né, que são ambas as agências que contemplam essa campanha agora em setembro e outubro com essas taxas diferenciadas. Então é muito importante, né, os associados buscarem essas informações, né, e aí a gente consegue fazer várias simulações, né, no sistema para ver realmente se fica adequado ou não ao associado, ao que ele precisa, né. Cada caso é um caso, né? Daí com toda essa documentação, e me parece, conforme vocês vão colocando e que a gente se informa, mesmo no site do Sicredi, nos aplicativos, enfim, que é muito menos burocrático do que a gente imagina de fazer essa contratação, né? Não, sem dúvida, né, Karen? Hoje o crédito consignado tem muita facilidade, né? Até porque ele já parte de não tendo a necessidade de ter um avalista, né? Porque ele já é feito o desconto direto em folha. Então, só nessa questão, o quanto já agiliza, sem ter que a pessoa ficar pedindo para um conhecido, para um parente, um amigo, me assina de aval. Então, muitas vezes, né, isso já acaba barando ou sendo burocrático. Então, isso só por isso só já facilita, né? E sem contar que depois debita da folha, né? Automaticamente isso vai passando, o associado nem percebe de ter que fazer a gestão dele. Ah, liquidou a parcela, não liquidou. Então, automaticamente isso vai ocorrendo, né? Com certeza. Conta um pouquinho, então, pra gente dessas outras novidades aí, reta final de prêmios, de uma campanha. Eu me esqueci o nome, me ajude, Oberdã, da campanha. Capitalizar e Ganhar. Capitalizar e Ganhar. Já tá fazendo a sua? Mas eu já vou ganhar, né? Sou o campeão dos campeões. Então, né, Karen e ouvintes da Rádio Massa FM, né? Acho que poder reforçar aqui também, né, a nossa campanha de Capitalizar e Ganhar. Agora, sincera, ainda temos o mês de setembro e outubro, né? Começou no dia 5/6. Mas muito importante reforçar os associados, né? Muitos já foram contemplados, né? A gente tem faixas de 11 brindes, então, né? Para estar integralizando e como concorre, né, a campanha, né? Integralizando os valores em capital social, né, junto à cooperativa, e isso acaba trazendo, né, conforme os valores, alguns brindes, alguns benefícios, além, claro, de todo o benefício do próprio capital social, né, que o associado tem junto à cooperativa, que ele é remunerado anualmente. Então, isso também é um valor que o associado vai guardando lá, né, para o seu futuro também, né, e vai contribuindo também para a sustentabilidade da própria cooperativa, né, Karen? Que isso é muito legal, né, essa sociedade que se faz junto com o cliente do Sicredi, ele se tornar sócio desse negócio é maravilhoso. Sem dúvida, né, e quanto é gratificante a gente perceber que os associados percebem, né, o retorno que a cooperativa traz, né, através dos juros ao capital social ou até mesmo através da distribuição de sobras, né? Então, o quanto é bacana quando a gente pode proporcionar esses momentos, né, para o associado, ele realmente percebe que ele está tendo um retorno, né, e não somente pagando taxas para qualquer instituição. Exatamente. Então, é o diferencial muito grande. Consegue ter uma expectativa muito melhor, né? Oberdan, deixa o espaço aí aberto para vocês convidarem o ouvinte da Massa FM a conhecerem um pouquinho mais realmente os serviços que a instituição oferece, as facilidades, os benefícios, inclusive sobre este, que foi o tema de hoje, o crédito consignado. Claro, cara, então fica aqui o nosso convite a todos os ouvintes, né, associados e não associados, a passarem nas agências de Capinzal e Ouro, né, bater um papo, tomar um café conosco. Tirar as dúvidas, né? Fazer muitas aquela vezes, simulação rapidinho. É sem a responsabilidade de que ir lá e tenho que contratar alguma coisa, vão querer me empurrar alguma coisa, né, forçado, né, poder vir lá, tirar as dúvidas, a gente conversar, e a gente sempre preza por orientar da melhor forma possível, né? E aí eu acho que é onde a gente cria um elo de relacionamento muito bacana com os associados, com a comunidade, e isso fortalece muito, né? Se aproxima, e certeza. Outra, se cria essa questão de tanto de responsabilidade, né, que a própria agência já tem aí no seu, na sua identidade, como de vínculo mesmo, de proximidade junto com a comunidade, né? E tanto que tem uma campanha do Sicredi alertando sobre golpes digitais, né? Mostra a preocupação com o associado, né? É verdade. A Moniz esteve, eu acho que no mês passado, aqui comentando e falando um pouquinho a respeito desses temas. E a gente também sempre tem colocado que as pessoas, que o Sicredi não entra em contato com mensagem, pedindo dados também, isso, né? Isso mostra preocupação, com né? Com certeza. E essa questão da proximidade faz toda a diferença. Faz a diferença, porque hoje em dia, né, como a tecnologia vem muito para nos ajudar, mas ao mesmo tempo, né, sempre tem aquele que está querendo, né, ganhar em cima disso, né? Então acho que bacana, né, a lembrança, sim, a Moniz esteve aqui, né, no mês passado falando sobre isso, porque hoje é uma prática muito comum, muito, né? Comum. Hoje eles conseguem ter uma engenharia social onde eles conseguem copiar a agenda eletrônica, o número do telefone, como fosse do Sicredi, e a gente não entra em contato pedindo dados, senha, para entrar em aplicativos, para fazer alguma movimentação, porque justamente é onde eles conseguem iludir, né, o associado, e ele acaba fazendo muitas vezes movimentações, né, que são golpes, indevidas, fraudes, né? Indevidas. Pois é, muito boa lembrança, Cris. Ô, Berdan, muito obrigada pela participação. Seja sempre muito bem-vindo. É muito bom falar sobre essas facilidades aí que a gente tem quando há necessidade. E as... Gente, desconto em folha, taxa de juro menor, prazo e valor aí pra você conseguir realizar os seus sonhos, de repente investir em alguma coisa que precisa. Procure o Sicredi. Com certeza. Obrigado, Karen. Obrigado, Cris. E obrigado a todos os ouvintes da Massa FM. Agradecer também a Aline de Souza. Primeira vez na Massa FM, mas com certeza... virá diversas outras vezes. Com certeza. Seja foi sempre só muito bem-vindo. Estreia. Obrigado, Karen. Obrigado, Cris, pela receptividade. Aos ouvintes da Massa FM aí por nos ouvirem também. Então fica o convite, né, Uberda, para que venha conhecer o Sicredi, venha conhecer aí o nosso diferencial, a nossa campanha também, tá? E uma ótima semana aí para todos vocês. Muito obrigada. Maravilha, Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, agora 7h32, daqui a pouquinho o Momento Vida Ativa, o nosso personal Cleiton Machucado chegando para você. Bom dia, ótima terça-feira, ouvinte massa. Tô virado já tem uns 3 dias, tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez. Eu sosseguei, ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa, mano, o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro, vou com você. Vou ficar em casa um ano o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei. Eu sosseguei. Eu sosseguei. Massa FM, a minha rádio, é Massa Jorge Matheus, sosseguei, 7h36. Daqui a pouco, na Massa FM. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. É só música massa. Massa FM. Cheiroso, hein? Ah, sim, eu sei. Que delícia! Todo esse cuidado é pra mim? Claro! Adoro respirar esse ar limpinho dentro do seu carro, sabia? Para de pensar bobagem, ouvinte massa! E vem se cadastrar na promoção! Vimecar deixa seu carro massa! Massa! porque seu poçante merece uma higienização no ar-condicionado e aquela troca de óleo de qualidade. Para concorrer todo mês a um desses presentes massa, cadastre-se no link da promoção que você encontra nas redes sociais da Massa FM Capinzal ou chama no WhatsApp 49-3555-1618. Promoção Vimecar deixa seu carro massa, seu veículo sempre rodando suave e com ar fresquinho ao som da Massa FM. A minha rádio é massa. Oferecimento Automecânica e Guinchos Vimecar. 25 anos, seu veículo em boas mãos. Telefone 49-3555-5894. E plantão de guincho 49-98401-4436. A minha rádio é massa. Massa FM. Momento Vida Ativa é massa. Descanso adequado entre os exercícios. Dar tempo ao seu corpo para descansar e se recuperar é tão importante quanto o próprio exercício de seu treinamento. Evite excessos de treinamento, o chamado overtrainer, e as lesões, programando dias de descanso entre os treinos intensos. Uma dica é: ouça seu corpo e ajuste seu programa de exercícios conforme necessário. Para isso, busque a ajuda dos profissionais da Academia Vida Ativa para realizar a sua periodização de treinamento. Eu sou massa! Jovem Capinzalense, com carinho, pedimos que venha conosco no dia 6 de outubro. Venha com o 22. Nosso plano de trabalho estará voltado para garantir as ações para melhorar ainda mais a vida da nossa juventude. Vote 22. A vontade e ação, na força da mulher, de grande coração. A gente quer dessa vez, Noêmia cuidando de todo. A minha rádio é massa. Cada dia que passa, mais golpes digitais surgem por aí. O Sicredi investe cada vez mais em segurança. Na dúvida se é golpe, fale com o seu gerente do Sicredi pelo WhatsApp ou na agência mais próxima. Sicredi é ter com quem contar e confiar. Eu curto muito a Massa FM. Massa! A Eletrosol Capinzal é especializada em serviços de instalação e manutenções de sistemas elétricos, padrões de energia, portões eletrônicos, sistemas de vídeo monitoramento e alarmes para residências e comércios, área urbana e rural. Para agendar um atendimento, entre em contato com o proprietário William Grotto pelo telefone WhatsApp 49-99983-4746. A empresa atende a regiões de Capinzal, Ouros, Orteia, Lacerdópolis e Barra do Leão, Campos Novos. A satisfação do cliente é o principal objetivo da Eletrosol. Fique ligada na massa, você também. Massa! Autopeças Três Amigos e a escolha certa para você que busca por excelência em serviço de peças, acessórios e escapamentos. Visite Autopeças Três Amigos, agora em novo endereço, Rua Luiz Dorina, em Capinzal. Telefone 3555-1056. Massa FM, só música boa. Massa! Pote 5-5. Sou Evandro Antônio Jumbelli, filho de Antônio e Carolina Sobótica Jumbelli, casado com Sandra Demin e pai de Jean Rier. Estou me candidatando a vereador pela primeira vez, com o desejo de trazer novas ideias e um olhar atento às necessidades de nossa comunidade. Conto com o seu voto, não erre. Vote no Jumbelli, 55999. E para prefeito, Aguinaldo e Tiago, 55. Capinzal merece mais. PSD, programa. Terça Verde no Proner Supermercados. O melhor feirão de frutas e verduras você encontra aqui. Ovos vermelhos Catarina com 18 unidades, apenas R$7,99. Cebola quilo R$3,99. Maçã Fuji quilo R$6,99. Cenoura quilo R$2,99. Tomate rasteiro quilo R$3,99. Economizar é fácil, é prático, é Proner. É isso que lá sempre vai dar. O Proner me sinta em casa. E a Márcia é a minha melhor companhia. Massa FM. Farmácia Brasil Poupa Lar Capinzal. Você encontra medicamentos com preços de fábrica. Fone 3555. E a Márcia é a minha melhor companhia. Massa FM. Farmácia Brasil Poupa Lar Capinzal. Você encontra medicamentos com preços de fábrica. Fone 3555-4238. Na Rua 15 de Novembro, em Capinzal. Massa FM 740. De segunda a sexta, aqui na Massa FM, nós mulheres mandamos na programação. Isso mesmo, mulher entende mulher. Com muito bate-papo.